fecha os olhos, se joga, me beija. O original. Pra me obedecer quando eu mandar sumir. Eu sei que na minha confusão eu te confundo, e na pressão de não errar eu erro em tudo. Sentimentalmente eu sou a pessoa mais bipolar do mundo. Cê tá autorizada a ignorar meus surtos? Não, não me deixa mais, não me deixa em paz. Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama, me lembro tanto que eu sou sua. Pessoa mais bipolar do mundo. Cê tá autorizado, surda Lituana. Não, não me deixa mais, não me deixa em paz. Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama, me lembro tanto que eu sou sua. Entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. 14 horas e 1 minuto. Passar a

Cidade AM, uma rádio feita pra você, com você e por você. 14 horas e 10 minutos. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Esta solidão, um do amor para o meu coração. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão, um do amor para o meu. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você e mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão do amor para o meu coração. Esta solidão do amor para o meu coração. Amor, eu gostaria de saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Porque se for verdade, eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão do amor para o meu coração. Solidão do amor para o meu coração, para o meu coração, para o meu coração. Quatorze horas e 14 minutos. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação

só um lovezinho. Só eles. Prepara o chifre que é só pedrada. Eita, gente. Obrigado pelo carinho. Faz barulho, solta toda. Rádio Liberdade faz parte do seu dia a dia. 14:21. Estou Música nova, Marcelo e Rayane. Marcelo e Rayane. Tarde demais pra esse amor. Não soube me dar valor, encheu o meu coração de ilusão e me abandonou. Não soube me amar, nunca soube. Seu coração se estreitou, não me coube. Agora o jogo virou, esquece, acabou. Horas e 31 minutos. Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passarei o dia inteiro de pijama, mas o outro lado da saudade, a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você. E agora? Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui no lado. Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço.

música, entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. 14 horas e 38 minutos. Ah, letra, né? Linda, linda essa letra. O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve em negócio, que mesmo quando ama, ir além da cama não dá pra ser sócio. A conta fica cara e vai jogar na cara, e é quando separa, descobre que nada era nosso. Que só fazer amor não é tudo. E a gente foi indo, diamante pra amigo, colchão ficou inútil. E um terceiro foi um cara aí que a minha família arranjou, mas também não vingou. Nem o meu pai acertou. O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente, mas eu só tô caçando meu felizes para sempre. Pra saber se dá certo eu tenho que testar. Não sei qual pessoa que vai combinar. Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. Pra saber se dá certo eu tenho que testar. Não sei qual pessoa que vai combinar. Eu troco de roupa igual troco de gente, mas eu só tô caçando meu felizes para sempre. O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente, mas eu só tô caçando meu felizes para sempre. Pra saber se dá certo eu tenho que testar. Não sei qual pessoa que vai combinar. Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. Pra saber se dá certo eu tenho que testar. Não sei qual pessoa que vai combinar. Uma com todos os amores do mundo. O povo mete um pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente, mas eu só tô caçando meu felizes para sempre. O povo mete um pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente, mas eu só tô caçando meu felizes para sempre. Música, entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. Insinuante, sou um mero viajante nesse seu corpo divino que me leva a lugares, encontro de terra e mares, alegria de um menino. Confesso dependente desse amor que me embriaga, desse amor que me embriaga. Feito raios de trovão, vulcão em erupção. O seu amor brota do nada, tempestade, chuva forte, vento saindo pro norte, cheiro de molhada dentro da mata fechada. sexo dependente. Esse amor que me embriaga, esse amor que me embriaga. Feito raios de trovão, onde no vestido. Por amor estou perdido, eu já me dei por vencido. Sou louco por tudo isso que ela esconde no vestido. Ela esconde. Zezé de Camargo! Horas e 53 minutos. Isso é pegada, viu aqui? Bora amassar, bora amassar. O seu beijo é mais doce que o mel. Eu conto as horas pra poder te ver. E nos teus lábios que eu me sinto no céu. Todo dia, toda hora, o que eu quero é você. Porque você tem fez isso comigo. Me usou, me amou e não lixou. Você me jogou, agora eu não sei mais o que fazer. Só sei que bebo pra poder te esquecer. E por causa dessa mulher, já bebi uma por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi três por causa dessa mulher. Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher. Já bebi uma por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi três por causa dessa mulher. Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher. Eu vou beber mais uma vez e mais outra vez. Seu beijo é mais doce que o mel. Eu conto as horas sempre pra poder te ver. E nos teus lábios que eu me sinto no céu. Todo dia, toda hora que eu quero é você. Porque você fez isso comigo. Usou, me amou e não lixou. Você me jogou. Agora eu não sei mais o que fazer. Só sei que bebo pra poder te esquecer. Vai! Por causa dessa mulher. Já bebi uma por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi três por causa dessa mulher. Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher. Já bebi uma por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi três por causa dessa mulher. Eu vou beber mais uma vez. Em nome da SS Rancho, quarta milha de vaquejada. Eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. A culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. E a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Já que você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Feito que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. E a culpa é nossa de ser ter traído, de ter mentido, de ser um bosta. Já cê não quer sair como muita história, então mente aí que a culpa é nossa. Já cê não quer sair como muita história, então fala aí. Que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa. É pra se apaixonar. Sou a curva em teu caminho, o teu sim quando diz não, sou um pouco do teu não. 15 horas e 1 minuto. Não tá me fazendo bem. Não tô certa em fazer isso. Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco. Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não. Dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não resistir. Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não resistir. Simone Mendes. Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não. O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa. Essa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não resistir. Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não Só penso em você. Só penso em você. Sou louco.

imprevistos acontecem. Meu coração não te esquece, faça o seu lembrar de mim. Faça o seu lembrar de mim. Faça o seu lembrar de mim. A Liberdade toca. E você escuta nos quatro cantos do planeta. 15 horas e 14 minutos. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Pra fazer amor é uma já desistiu de mim, só não me deixa. Oh, paixão. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Alô, meu compadre Natanzinho. Olha, parece que eu tô no faroeste, olha. Ele pode me chamar, viu, que eu vou. Volta, americana, pro seu vaqueiro. Vai, grandão vaqueiro. Conheci uma americana lá na vaquija. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Ai, na minha cabeça ela só queria forrozar. Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar. Entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. 15 horas e 22 minutos. escreve e me liga. Sou a mesma que você deixou, arrasada, sofrida e magoada, esperando um alô. Tenho medo que já me esqueceu, que outro alguém já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou sua, que é meu seu amor. Fraco tá forte. Eu vacilei na conduta. Eu fui um filho.